ilhas operou. Cegos viram e mudos falaram, até mortos ressuscitou. E falou os que creem em seu nome, coisas maiores podiam fazer. Simplesmente porque no seu nome, o nome de Cristo tem todo o poder. Jesus, Jesus, Jesus, este nome é autoridade e o diabo treme, ele tem que correr. De Deus, porém prometeu com certeza voltar para o povo seu. Todo aquele que crê no seu nome, ainda que morra, irá reviver. Simplesmente porque no seu nome, o nome